E aí, pessoal, aqui quem fala é o Cafetron. Eu sei que muitos de vocês ainda não se acostumaram com esse nome, principalmente minha namorada, ela está aqui ouvindo gravar esse comentário. O que que você achou do novo nome do seu namorado? Vem cá falar. Ela está com vergonha. Então, eu sei que muitos de vocês podem ainda não ter acostumado com esse nome, mas como eu expliquei num outro post, eu tive vários motivos, alguns muito sérios, que nem o fato de eu consultar a numeróloga. Sabe como é que é, né? Você ter um cabaré cubano, um blog com o nome de cabaré cubano atrai maus olhados, maus fluidos. Então, achei melhor fazer uma coisa mais espacial, aproveitar essa onda de nerdice que, pelo visto, ser nerd hoje está na moda, né? Eu tô achando engraçado isso, inclusive, porque antigamente, na escola, eu precisava correr para não apanhar porque eu era nerd. E hoje o pessoal gosta desse estereótipo, eu não entendo. Mas enfim, vamos aproveitar essa onda e resolvi mudar o nome do blog. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu estava querendo mudar faz tempo, que eu queria mudar para uma coisa mais espacial e menos subversiva de esquerda. Não que isso vá afetar o conteúdo dos blogs, porque vocês vão continuar vendo conteúdo subversivo de esquerda mesmo. Espero que vocês apreciem, então, o Nebulosa Nerds Bar. Apreciem bastante o logo que eu fiz, que demorei pra caralho pra fazer isso. E, bom, acho que é só. Agora, quando começar as férias, né, sabe como é que é, eu também tenho vida social, então eu vou demorar um pouquinho mais pra fazer o próximo episódio do podcast. Provavelmente vai sair daqui 20 dias, 25 dias. Terrenos. E acho que agora eu fico por aqui. Então, um abraço para todo mundo, boa noite e bom podcast.